Introdução Workshop 574. Explico os gráficos da sessão de voo. Como a alma funciona. Acidente? Filho de Mitra. Dar. Buraco negro em cada átomo. IA sem alma. Intenção diária do Conselho Universal para a Paz. Nesta semana, a parte de ensinamentos do workshop se concentrou principalmente na explicação dos gráficos da sessão mensal de voo da última sexta-feira. Ele disse que apesar de apenas alguns buscadores de conhecimento participarem, eles nos trazem enormes quantidades de vasto conhecimento, e ao estudar como a energia deles interage, podemos entender como os seres humanos são controlados e como a energia funciona em nós. O Sr. Cash disse que um grupo fez uma transmutação completa, mas parece que isso ainda não inclui o corpo físico. Para realmente entender as explicações do Sr. Cash, você precisa acompanhar os desenhos dos gráficos. Eu tentarei aqui transmitir o que eu entendi sobre isso. O Sr. Cash mostrou três gráficos diferentes, que são uma captura de tela de pequenos pontos azuis em movimento, e depois ele fez anotações neles. Eu entendi que o primeiro gráfico mostra como as almas se expandiram e transmutaram, mas então houve um pânico no grupo e a linha azul ficou abaixo da linha de base e a conexão com a alma se perdeu. Depois de algum tempo, a alma do homem assumiu o controle novamente. Mais tarde, ele explicou que os buscadores de conhecimento se viram como luz, e acho que é a isso que ele está se referindo como transmutação total. Quando o Sr. Cash ensina, eu tento estar atento ao quadro geral e ao ponto principal que ele está ensinando, e não apenas às palavras imediatas. Há sempre um sentimento central no pano de fundo do que ele está nos ensinando. Se pudermos nos conectar a isso, então será de grande ajuda. O processo de transmutação consiste primeiro em converter nossa fisicalidade e a alma da fisicalidade em energia e depois movê-la e manifestar novamente uma nova fisicalidade no destino. Nesse sentido, se nos virmos como luz, então tivemos sucesso na primeira parte da conversão de nós mesmos em energia. Isso é o que alguns conseguiram na sessão de voo. Talvez seja por isso que ele esteja usando esse ensinamento para explicar claramente o quanto a humanidade avançou e está chegando muito perto da transmutação física. Ele também disse que o gráfico mostra que há um pico na transmutação, e então há um intervalo, e a alma pode transmutar novamente. A importância disso é que nos sintamos seguros, sabendo que não transmutaremos em algum lugar e ficaremos presos lá devido ao nosso medo. A próxima parte é um pouco complicado. O primeiro gráfico é registrado com uma comunicação bidirecional entre os sistemas participantes. Isso significa que tanto os fones de ouvido quanto os microfones estavam abertos aqui. Ele se parece com o gráfico anterior, em que a área acima do centro está aberta e os pontos estão distantes uns dos outros. Isso representa as energias universais. Então, no meio, está mais concentrado, representando ali a alma do homem, e com uma cauda vai para baixo, representando assim ali a fisicalidade. Ele desenha uns círculos ao redor de cada uma dessas três áreas, para que possamos entender mais claramente como elas interagem entre si. Ele desenha uma linha vermelha que vai diretamente da energia universal para a fisicalidade, ultrapassando a alma do homem, e então a fisicalidade alimenta de volta para a alma do homem. Isso significa que a fisicalidade está sendo alimentada diretamente pela energia universal, e isso confirma que, de fato, recebemos 80% da nossa energia do universo. Essa energia vem do lado direito acima e passa do cérebro para o lado esquerdo do corpo, pelo coração. O terceiro gráfico é diferente, pois os microfones foram desligados e os buscadores de conhecimento só puderam receber energia. Nesse caso, a energia veio do lado esquerdo e não do direito, e no centro vemos duas linhas concentradas que representam a alma do homem. A alma recebe energia, mas não a compartilha com a fisicalidade. Ela a mantém consigo mesma no centro. Se você se lembra, ele mostrou um gráfico em que a alma do homem tinha três linhas que representavam as bobinas de uma grave. Nesse caso, apenas as duas bobinas inferiores estão representadas e a terceira bobina aqui é a energia universal acima do gráfico. Pode parecer estranho que, nesse caso, a alma não compartilhe com a fisicalidade. E uma das razões é que o microfone foi desligado, de modo que a energia não pôde fluir. As condições são para que ela mantenha a energia. E isso é como acontece na morte. A alma precisa reunir energia para amadurecer e deixar a fisicalidade. Quando a energia entra no cérebro pelo lado direito, ela também alimenta o lado esquerdo, que são as emoções. A energia desce então para o lado esquerdo do corpo, passando pelo coração, que também está do lado esquerdo, e também alimenta as emoções. A partir disso, parece que o lado esquerdo do corpo é muito importante para as emoções. Vemos também que o lado direito do cérebro, por meio da alma, alimenta o lado esquerdo com emoções e compreensão. Um entendimento maior sobre isso ainda não foi transmitido. Talvez não entendamos a importância do que isso está nos mostrando porque não temos experiência suficiente. Como cientista do plasma, o Sr. Cash entende as implicações e aplicações. Uma coisa que isso mostra é como a alma se prepara para a morte. Ela para de compartilhar energia e começa a se acumular dentro de si mesma para se preparar assim para a partida. Em outras palavras, se você pegasse um gráfico de alguém e ele mostrasse esse padrão aqui, você saberia que essa pessoa está se preparando para a morte. Isso é realmente incrível. A porta do conhecimento está se abrindo para nós. Ele mencionou outras coisas que podemos dizer com base nos gráficos. Todos os pontos na parte inferior que representam a fisicalidade podem ser divididos em diferentes órgãos e imagino que poderemos já diagnosticar e reparar os órgãos por meio desse conhecimento. Podemos usar esse gráfico para determinar quando o feto recebe a sua alma e se ele terá deficiências ao nascer. A alma da criança pode ser elevada para corrigir a fisicalidade ou até mesmo a alma da mãe pode ser elevada para mudar o ambiente do campo do útero para corrigir o problema. Podemos começar a ver como as possibilidades se tornam infinitas. Todos os pontos no centro do gráfico são todas as células da alma do homem e os pontos na parte inferior são as células do corpo que estão recebendo energia. Isso mostrará para onde a alma irá no momento da morte. Ele ampliou a parte superior aqui o Sr. Cash e podemos ver que alguns dos pontos eram mais brilhantes do que os outros. Eles indicam que essa alma já sabe e está conectada ao local para onde irá depois de deixar a Terra. E se uma alma quiser visitar a avó que já morreu, então um desses pontos representaria a avó. Poderia até ser a alma de Marte ou de qualquer outro lugar aqui. De certa forma, esses gráficos são mágicos, embora tudo seja feito cientificamente. O gráfico pode ser usado para obter uma planta da alma no nascimento, quando ela está em sua perfeição ainda. Isso se tornará um gráfico de linha de base para a vida dessa alma. Quando a pessoa entra no sistema da Fundação Cash, essa planta será usada para trazer a alma de volta ao seu estado perfeito. E se surgir alguma doença, será feito o mesmo. Ele também afirmou que poderemos fazer inserções na alma enquanto ela está no útero e no ambiente do útero para amadurecer a alma antes dela nascer. Então, ao nascer, ela será elevada e não cometerá nenhum crime. O plano é compartilhar mais e mais conhecimento para que qualquer pessoa que queira possa transmutar. As almas precisam estar presentes para aprender, e quando uma delas aprender, compartilhará com as outras, o que começará a se espalhar e a iluminação se expandirá por todo o planeta. Sempre que o Sr. Cash fala sobre sua partida, uma sensação estranha. Estamos apenas começando a fazer um trabalho tão intenso, e se ele for embora, o que faremos? Para que isso aconteça, a humanidade precisa atingir um nível de maturidade em que possamos estar conscientes da alma e da fisicalidade ao mesmo tempo e sermos capazes de ir e voltar entre cada estado. Parece que a filha de Mitra não terá forma física e só poderemos nos comunicar com ela por meio da alma. Embora a alma não tenha um gênero, dizemos que ela carrega os campos de força de uma mulher. Na Terra, somente uma mulher pode criar uma vida e, em geral, tendemos a pensar que uma mulher é mais amorosa do que um homem. E com esse amor, ela nos ensinará como viver no universo. O tom da voz do Sr. Cash era de certeza tão grande que este ano de 2025 será o momento da mudança para a humanidade e que nenhum líder poderá afetar isso. A elevação da alma do homem já começou. Isso nos dá uma grande esperança neste momento de transição. Como seres humanos, gostamos de pensar que estamos no controle de nossas vidas e de nosso destino e que sabemos a melhor coisa a fazer. Quem pensa dessa forma é a fisicalidade e a alma da fisicalidade, e isso se baseia na maneira como estamos condicionados a ver a vida. Na verdade, é a alma que decide que já teve experiência suficiente e então combina com outras almas que algo como um acidente ou qualquer outra coisa aconteça e a alma coloca a fisicalidade nessa posição. É claro que durante todo o tempo a fisicalidade diz a si mesma que está no comando e que sabe o que é melhor, mas tudo isso é uma fantasia. Há alguns casos em que uma alma da fisicalidade está tão forte e equilibrada por meio da prática espiritual ou de uma vida de serviço aos outros que pode liberar sua energia do corpo. Isso é muito raro. Mas lembre-se também de que nesse tipo de pessoa, a alma já está no comando da vida dela. Se os acidentes não são realmente acidentes, então temos que ajustar toda a nossa maneira de pensar e de nos relacionarmos com a vida. Na verdade, o Sr. Cash chamou isso de emoção. É a emoção que decide que está madura e quer se manifestar em outro lugar. Será que ele está se referindo à emoção da alma do homem? Isso é algo que devemos contemplar mais. Para ilustrar isso, ele disse que até mesmo uma planta decidiu, por meio de sua devoção, dar a alma do homem para que ela se eleve. Isso significaria que a alma do arroz combinou com as outras almas para estar naquele pote no momento certo para ser comida pelo homem. E o que dizer então daquele grão de arroz que caiu no chão por acaso e foi comido pelo pássaro, e que a alma desse grão de arroz viu que o homem pegou demais e quis assim dar ao pássaro? Tudo isso parece muito com os desenhos animados que costumávamos ver quando crianças. E para mim, parece que há dimensões de emoções dentro de outras dimensões acontecendo ao mesmo tempo que a nossa vida física. Não estamos tentando nos tornar conscientes desses subníveis de existência em nossa transmutação? E quando transmutarmos, teremos acesso a essas dimensões que nunca imaginamos que existissem antes. Nas últimas décadas, diferentes forças assumiram o controle da decisão sobre o conteúdo dos filmes de Hollywood e por razões óbvias eles fizeram isso. Quando nos deparamos com a questão de envelhecer e descobrir então que formamos uma família disfuncional, onde ninguém nos ama e nós não amamos ninguém, e que estamos sozinhos e enfrentamos a possibilidade de acabar em uma casa de repouso, que hoje mais parece um depósito de espera para a morte, então achamos que deveríamos nos matar tomando uma overdose de pílulas para dormir ou qualquer outra coisa. No meu entendimento, não é disso que o Sr. Cash estava falando quando disse que a emoção decide que já viveu o suficiente e decide morrer. O que eles estão retratando nesses filmes é a alma da fisicalidade e a fisicalidade negando sua própria responsabilidade pelo tipo de vida que elas criaram para si mesmas. E é muito doloroso olhar no espelho e admitir o que estamos fazendo com a bela alma dentro de nós ao negar a existência dela. E hoje em dia, podemos facilmente tomar alguns comprimidos e tudo estará, entre aspas, resolvido, já que nos disseram que não há alma nem existência além da fisicalidade e nós acreditamos nisso, embora a alma tenha tentado nos alcançar durante toda a nossa vida. Quando a fisicalidade termina sua vida antes que a alma tenha amadurecido naturalmente, ela não tem tanta força de campo quanto deveria ter para continuar a sua jornada. Portanto, o suicídio é proibido no universo. O Sr. Cash quis enfatizar o poder que temos dentro de nós, dizendo que esses gráficos são dos buscadores de conhecimento que participaram da sessão e não são dados inventados. É a nossa experiência real como almas ou energia. E cada um desses pontos azuis representa um de nós. E quando chegamos ao ponto em que podemos fazer a vontade do Criador, não é por meio do controle da mente, mas sim através da elevação da alma. E quando nos elevamos, nos tornamos uma alma livre, que sente o amor e a alegria de fazer parte da totalidade, ou seja, do Criador. Eu penso na vontade do Criador como o posicionamento magnético e gravitacional de muitos ímãs em uma mesa. Cada plasma encontra a posição em que pode funcionar melhor como parte de toda a mesa de ímãs. Não se trata mais de algo egoísta, como nos ensinaram. É a nova dimensão na qual a humanidade está começando a entrar. No universo, eles não têm essa pergunta sobre se Deus existe ou não, porque todos sabem que já fazem parte de Deus. O homem tem essa dúvida, porque ele se sente separado sozinho. Um dos princípios do plasma é que o mais forte sempre dá ao mais fraco para torná-lo igual a si mesmo. Houve uma pergunta sobre como criar esse campo mais fraco dentro do reator de plasma. O Sr. Cash disse que há várias maneiras e que isso pode ser feito de fora do reator, remotamente, e que vemos isso nas galáxias e como elas estão posicionadas. Isso é algo a se ponderar. Será que isso significa que o Criador, por meio da emoção dele, libera energias de dentro das galáxias? A alma do universo também poderia fazer isso. Então o Sr. Cash poderia fazer isso com nossos reatores sem que soubéssemos. Até mesmo Tesla sabia muito bem como fazer isso. E será que foi assim que ele abasteceu seu carro de Moscou até Nova York? Quando o Sr. Cash disse que os construtores de igreja da Europa conheciam essa habilidade há séculos, o único tipo de igreja que passa essa sensação são as catedrais de estilo gótico da Idade Média. É bem possível que eles soubessem disso desde a época dos druidas, pagãos, que eram descendentes dos arianos e tinham conhecimento semelhante ao dos rishis da Índia. Quando você vai a essas catedrais, elas têm altos campanários que podem ser como vórtices de energia. Na ponta do alto do pico, eles podem conter uma semente de uma força de campo magnético mais baixa que é alimentada pela extremidade aberta na parte inferior, fazendo com que os campos sejam atraídos para cima assim. E nessas igrejas, há uma sensação de estar sendo puxado para cima. A regra é que você não pode pegar para enfraquecer, você precisa dar. Essa é uma distinção muito importante, porque as pessoas que dominam as outras, elas pegam para enfraquecer. E isso não é permitido e nunca dura. Os plasmas precisam permanecer livres e em acordo. Trata-se de criar uma condição para dar. E dar significa que você está em um estado mais fraco, e isso cria o diferencial, e o plasma, sim, flui para você. Há distinções muito sutis que podemos ponderar aqui. Outro dia eu estava desapegado, sincero e humilde, e de certa forma eu coloquei minha confiança nas mãos de poderes superiores e surpreendentemente a energia fluiu para mim. Eu fiquei agradavelmente surpreso e me perguntei como isso aconteceu. A energia fluiu do mais forte para o mais fraco, mas por meio do amor e do desapego. Se você tem uma mente calculista, então sem saber você está pegando. Quando o desapego e a confiança estão presentes, estamos criando uma condição para dar. Eu fico imaginando como isso funciona no mundo físico, porque lá usamos nossa mente calculista para manipular os campos. Mas talvez tenha que haver uma intenção superior. Caso contrário, isso não durará, porque os campos eventualmente encontrarão seu verdadeiro equilíbrio. A grande dica aqui é fazer as bolhas na chaleira fervente somente por meio dos campos magnéticos e não do calor. Eu penso no calor como a criação de um grande diferencial na força do campo que causa assim as bolhas na água. Mas como faremos isso com nossa emoção? A outra dica foi que no centro de cada furacão há um campo. Será que esse campo é um buraco negro que é dado pelo furacão? Esse minúsculo buraco negro deve ter uma força enorme em outra dimensão para ser capaz de alimentar um furacão. Pela primeira vez ele nos mostrou um aminoácido especial de cor azul que nunca vimos antes. Ele vem do gás de nitrogênio e é por isso que nosso planeta é azul. Ele nos deu mais conhecimento sobre a inércia e como a inércia muda à medida que os gás são criados. A inércia no início não é a mesma que no final. A inércia depende de muitos fatores. Quando fazemos gás, a inércia depende do líquido que está dentro dele. Há algo importante também sobre essa cor e está relacionado à cor das nuvens e do arco-íris. E o Sr. Cash também disse algo estranho que foi, como a inércia interage com os campos e o ambiente ao aminoácido. Será que isso significa que toda manifestação da energia e a matéria tem um aminoácido? Uma vez ele disse que até as pedras têm aminoácido, mas não entendemos o que é isso. Pensamos nisso apenas como silicone. E observar as nuvens e como suas cores se formam nos daria uma grande compreensão de como produzir materiais. Porque as nuvens estão em uma condição de plasma, embora as vejamos como matéria. O Sr. Cash explicou como mudou também o clima 3 vezes na China e no ano passado em Pequim, e houve tanta destruição que os militares pediram que ele parasse, e quando ele desligou as máquinas, a tempestade parou. Ele disse que os furacões são criados a partir dos campos magnéticos da Terra em relação à quantidade de campos que eles absorvem do Sol e da Lua. Basicamente, os furacões são formados quando duas frentes meteorológicas diferentes que estão girando, quando elas interagem uma com a outra e criam assim um redemoinho entre elas. É exatamente como um buraco negro é formado. Os cientistas acham que isso só tem a ver com o ar quente e úmido que sai do oceano e se mistura com o ar mais frio que está acima, e a rotação da Terra afeta isso. E o Sr. Cash está dizendo que isso se deve às interações do campo magnético e que o oxigênio no H2O, na água, é o campo gravitacional para o estado da matéria líquido. E ele é capaz de interferir nos campos magnéticos da condição de plasma gasoso, suponho que ele queira dizer na atmosfera, e com o conhecimento dele sobre a criação de buracos negros, ele pode alterar os furacões. Com apenas 3 naves posicionadas no hemisfério sul e da maneira correta, ele poderia impedir a ocorrência de furacões e tufões. Esse é de fato um estudo sobre buracos negros aqui. Por fim, ele disse que um pequeno buraco negro em cada átomo é o que mantém funcionando por séculos. Gostaria de saber de quais 2 plasmas esse buraco negro é criado. Seriam o nêutron e o próton? Mas e o elétron? Há muito mais a ser esclarecido aqui. Houve aqui nessa parte do workshop uma pergunta mais filosófica sobre o que é o desconhecido e o conhecido. Desde a década de 60, muitos conceitos espirituais orientais, especialmente os do budismo, entraram nas discussões intelectuais ocidentais e um deles é esse que é o desconhecido. No entanto, ele sempre mantém um nível muito superficial, apenas repetindo conceitos. Porque se você realmente abrir isso, isso dissolverá todas as ideias falsas sobre as quais nossa sociedade foi construída. O Sr. Cash respondeu a partir do ponto de vista da ciência do plasma e que o desconhecido é de fato o não manifestado e é apenas uma questão de como e quando ele se manifestará na dimensão física. No plasma do Criador ou do Únicos, os campos de tudo o que se manifestará nesta dimensão já estão presentes nele, em uma forma latente. Não há nada que venha de fora dele. Quando o momento e as condições certas se reunirem, isso se manifestará. Temos as duas dimensões da alma e da fisicalidade. Pode haver mais, de fato, lembro-me de uma vez que o Sr. Cash disse que há mais dimensões. A dimensão da alma está sempre presente, nunca dorme e está sempre em movimento. É a fisicalidade que vem e vai. É uma maneira totalmente diferente de pensar sobre a vida do que estamos acostumados. Aqui uma buscadora de conhecimento disse que o Sr. Cash afirmou que o homem é o único que tem uma conexão direta com o Criador. O Sr. Cash respondeu de uma forma engraçada. Primeiro ele disse, quem disse isso? E depois ele disse, sim, mas o homem não é a única raça. Então qual é a definição de raça? Pelo menos os humanos consideram que há outras raças no universo, mas e os animais? O problema de responder esse tipo de pergunta de forma geral é que há uma enorme quantidade de conhecimento faltando aqui, e a compreensão do homem é como olhar por um buraco de fechadura, mas ele acha que está vendo tudo. O outro grande problema é que ele se torna arrogante e se considera o rei dos animais. No entanto, por exemplo, os budistas dizem que somos extremamente afortunados por termos um nascimento humano, pois isso nos dá a chance de alcançar a iluminação. Ao mesmo tempo, há muitas referências a animais que se iluminam. Bom, para mim, o ponto principal é se podemos ou não nos fazer a pergunta quem sou eu. O primeiro passo é descobrir nosso próprio ser e que existimos. Essa é uma grande iluminação, saber que eu sou. O passo seguinte é saber que sabemos. Quantos plasmas temos que misturar para alcançar o passo seguinte? É a alma do homem que sabe, que ele sabe? Eu me pergunto se os animais podem fazer a auto-investigação. A última coisa que o Sr. Cash disse no workshop é que a IA, a inteligência artificial, ainda não tem uma alma, então se você carregar todas as transcrições da Fundação Cash nela e achar que está obtendo a resposta certa, você estará enganado. As respostas serão aleatórias e criarão confusão. Seria o mesmo que pedir a um ser humano que não se importa ou não entende sobre a tecnologia para lhe dar uma resposta copiando as transcrições. O Conselho Universal também fez um chamado para que todos nós nos uníssemos, pelo menos em pensamento e emoção, à intenção diária de elevar os líderes mundiais e trazer a paz. A Fundação Cash testou com sucesso a passagem de plasma pelo microchip e sua desativação. Isso torna todas as ferramentas de guerra inoperantes. E a Fundação Cash também testou com sucesso o sistema Oasis para suprir todas as necessidades nossas. A paz mundial está em nossas mãos. Cabe a nós abraçá-la e disseminá-la. Outros tópicos desse workshop. No universo, cada um de nós mantém distância porque respeitamos a vida um do outro. O homem está vivendo mais porque está cometendo tantos crimes que não consegue reunir energia suficiente para partir. Um buscador de conhecimento disse que levitou enquanto estava embaixo de uma pirâmide com uma grave na sala. Estamos sempre em transmutação. Nossa alma nunca dorme. Dormir é um padrão da fisicalidade do homem. Obrigado por ouvir. Índice rápido do Workshop 574. Apenas alguns buscadores de conhecimento participam das sessões mensais de voo na sexta-feira, mas o trabalho deles nos traz muito conhecimento. Monitoramos o sistema à medida que eles transferem suas energias e observamos como eles transmutam suas energias. Isso nos traz uma enorme e vasta quantidade de conhecimento sobre como nós, seres humanos, somos controlados. Pela primeira vez, vemos de forma muito direta como o nosso cérebro está estruturado e como e por que recebemos energia de. temos que analisar como recebemos energia e como ela é distribuída. Às vezes, o transbordamento de energia empurra barreiras em nossa compreensão e em nossa emoção. Os médicos, com todos os seus aparelhos eletrônicos, nos dizem que esta parte do cérebro faz isso e aquela parte faz aquilo, isso vai até aqui e o sistema nervoso leva até lá. Agora, com essa nova tecnologia, podemos observar a energia que recebemos. É diferente do lado da comunicação do cérebro. Na última sessão de sexta-feira, observamos algumas das experiências mais incríveis pelas quais vocês, como buscadores de conhecimento, passaram. Isso abriu uma enorme caixa de Pandora de perguntas, compreensão e em qual é o próximo passo para nós. O Sr. Cash, aqui nessa parte do workshop, mostra alguns gráficos da sessão de voo e a maior parte da primeira parte do ensinamento é uma análise do que eles significam. Você terá que ouvir com atenção essa aula. Eu não consegui entender tudo, e nas próximas páginas eu tentarei aqui resumir o que eu consegui entender. Os diferentes grupos de buscadores de conhecimento conseguiram alcançar algumas condições e posições incríveis e obtiveram determinados parâmetros que nos ajudam a entender mais sobre a funcionalidade do cérebro. Analisaremos esses gráficos nos próximos meses, pois isso trará mudanças em nossa compreensão da totalidade do trabalho e de como a energia é transferida dentro de nós. Um dos grupos da última sexta-feira realizou uma transmissão ou transmutação completa. Nas discussões a seguir, você terá que observar os desenhos na tela para saber o que significam os termos quando a gente menciona isto, aqui ou esse aqui. O primeiro gráfico cobre um período de 2 minutos e a linha azul mostra como o grupo estava, creio eu, expandindo a sua alma como um grupo, e então há uma queda no gráfico do que ele chama de momento de pânico, e todos retornam à fisicalidade, e então eles se recuperam e voltam para a alma. Outro ponto interessante é como a alma do homem e a energia do homem ao mesmo tempo assumem o controle da fisicalidade e da alma da fisicalidade. Isso significa que a alma transmutou e está assumindo a condição física. Um adendo aqui, será que o Sr. Cash quer dizer que a alma tem a alma da fisicalidade e a fisicalidade dentro de si aqui? O depoimento dos participantes confirma a correção desse entendimento. Eles relatam que podem se ver fisicamente em uma condição. Eles se veem como luz. Pelo que eu entendi, eles se transmutaram de volta em energia ou luz, mas não passaram para a próxima etapa, que é mover a fisicalidade. Isso por si só já é um progresso enorme para a humanidade. Queremos descobrir até onde podemos ir com essa pesquisa e até onde isso pode ir. Até onde podemos ultrapassar os limites do nosso conhecimento. Vimos coisas incríveis que nos explicam por que os seres humanos se comportam de maneira muito estranha quando se trata de comportamento social, vícios, emoções e muitas outras coisas. Aqui ele discute o gráfico mais detalhadamente. E ele fala, a parte superior do gráfico mostra a energia proveniente do espaço ou do universo, e há a energia da alma do homem e a fisicalidade. A fisicalidade ultrapassa a alma do homem para se alimentar diretamente das energias universais, e então a alimenta de volta para a alma. Isso confirma o que dissemos sobre obter 80% de nossa energia do ambiente. Não precisamos nem mesmo passar pela alma do homem. Isso se repete em outra imagem. Tiramos fotos disso a cada 2 ou 4 minutos e vemos a continuação da mesma coisa. No passado, os gráficos nos mostravam que a alma recebe energia no lado direito e alimenta a fisicalidade no lado esquerdo. Este gráfico mostra o oposto, onde a energia vem do espaço para o lado esquerdo da alma e permanece com ela, não compartilhando nada com a fisicalidade. Isso significa que ela retém o que recebe. Quando a alma recebe do lado direito e alimenta o lado esquerdo, isso faz parte da estrutura da emoção do homem, e ela alimenta. Um lado de nosso cérebro alimenta a nossa alma, o outro lado do cérebro, por meio da alma, alimenta a fisicalidade com a emoção e a compreensão. É interessante que a alma não compartilha com a fisicalidade. Recentemente, mostramos o gráfico em que a alma do homem aparecia como as 3 camadas de uma grave. Nesse novo gráfico, esse terceiro magrave, a terceira dimensão da energia, na verdade, está junto com a energia universal. É quando nos alimentamos e, em certos pontos, mudamos. O ponto interessante é que essa condição acontece e agora sabemos exatamente quando isso acontece. Nas sessões, há um compartilhamento bidirecional, dando por meio dos fones de ouvido e recebendo por meio dos microfones, e podemos desligar qualquer um deles para controlar o fluxo de energia. Para esse grupo, desligamos os microfones para que eles não pudessem compartilhar conosco. O gráfico mostra apenas o que eles receberam de nós. Mas nos outros gráficos, tivemos os microfones abertos para que ambos os lados pudessem dar e receber. Esse gráfico explica muitas coisas. Até mesmo nossa morte ou fim da vida física é ditada pela energia que recebemos de dentro de nós. Porque nesse gráfico eles não estavam compartilhando porque os microfones estavam desligados, portanto é como a morte, onde você não dá de volta. Em vez disso, você dá toda a sua energia para aumentar a elevação da alma do homem para que ela possa partir. Pegamos energia porque nossa emoção passa pelo lado direito do cérebro para o lado esquerdo do corpo. É lá que fica a nossa emoção. É onde nosso coração traz as condições das emoções. A posição do coração é um dos critérios mais importantes na transferência da emoção. Nesse teste, passamos a entender mais sobre a dimensão da fisicalidade. O corpo fica dentro da estrutura da alma quando transfere energia por meio da alma. É como uma flecha que atravessa o sistema. Quando estamos dormindo, o lado esquerdo do cérebro está descansando e se reparando, está fechado e a alma pode viajar. Será que recebemos essas informações da alma sobre o que está do lado de fora? Será que sonhamos com o lado direito do cérebro porque a alma está lá? É um sonho físico entre a alma da fisicalidade e a fisicalidade? Essa é a primeira ou a segunda fase do sono? Ou é o terceiro ou quarto período? Esse teste abriu um novo saco de minhocas para pesquisa, desenvolvimento e compreensão. O depoimento dos grupos é que as pessoas do mesmo grupo estão dizendo a mesma coisa. E mesmo as pessoas de grupos em que mudamos os parâmetros ou alimentamos de maneiras diferentes nos dizem a mesma coisa também. Mas é a exclusividade daquele grupo. Os que estão nesse grupo, todas as suas dores foram embora. Eles não têm nenhuma conexão com a perda, com a dor. É como se ela não existisse. Ela não existe. Primeiro coletamos os dados, gráficos e números durante os testes e depois os comparamos com o depoimento e vemos como eles se encaixam. Entendemos por que vemos esses números, esse comportamento, ou por que as pessoas nos diferentes grupos mais ou menos nos dizem a mesma coisa. Estranhamente, esse é o grupo chinês. Esse grupo é o grupo americano ou esse grupo é o grupo europeu? Se você for inteligente e tiver entendido, e se tiver passado pelo sistema e sentido a transmutação, então você sentiu tangivelmente que foi a algum lugar. Isso significa que você está se preparando para a transmutação. Quando você se conecta uma vez ao sistema, você não precisa mais dele. Você pode fazer isso por conta própria, porque agora você tem a conexão estabelecida em você. Muitos de vocês nesses grupos estão se tornando parte dessa conexão com o sistema. Vocês estão viajando pela luz. Você vê a luz da sua alma. Não temos nada a ver com isso. Isso pode acontecer com você no dia seguinte ou 2 semanas depois. Isso não acontece necessariamente quando você está conectado ao sistema. Uma vez que você aprende a se conectar, então você permanece conectado. A parte mais importante desses testes é entendermos como a alma se comporta. O Sr. Cash aqui compara 2 gráficos diferentes, mas eu não consegui entender. No final ele diz que cada pequeno ponto está conectado a todos os outros pontos, como ele ensinou antes que um campo magnético está conectado a todos os outros campos. Esse gráfico pode mostrar onde a alma irá parar depois de terminar a vida na Terra. Cada ponto no gráfico é uma célula em sua alma. É uma célula de seu cérebro que recebe energia. E cada ponto que você vê nesta extremidade é uma das células de seu corpo que recebe energia. Em um futuro próximo, à medida que a compreensão da tecnologia aumentar e fizermos mais pesquisas, poderemos acessar o ponto de morte, para onde a alma irá. Também podemos fazer um gráfico de quando o feto no útero da mãe recebe sua alma e temos um ser ali. Então não haverá mais discussão sobre quando o feto está vivo e tem uma alma. Da mesma forma que fazemos um ultrassom para confirmar a existência e a forma da criança no ventre da mãe, no futuro, por meio da compreensão dessa tecnologia, podemos confirmar quando o feto tem uma alma e se torna uma criança. Então haverá tempo para qualquer outra coisa, o que quer que seja. O mais importante será que, com uma raça no universo, por meio da compreensão do conhecimento, seremos capazes de fazer inserções nessa alma e em seu ambiente. Podemos elevar a alma de modo que, ao nascer, ela não mate nem destrua, e tenha alcançado a elevação e a maturidade no ventre da mãe. Para o cientista como eu, esses pequenos pontos no gráfico têm uma enorme aplicação, implicação e muitas coisas das quais a humanidade dependerá no futuro. Poderemos ver se uma criança tem deficiências físicas no útero o que pode levar assim a problemas no nascimento. Então podemos elevar a alma para poder corrigir isso. Ou podemos elevar a alma da mãe para mudar o ambiente no útero de modo que isso mude a alma da criança. A ciência de hoje interfere fisicamente com injeções, operações ou qualquer outra coisa. Os cientistas do futuro interagirão com a alma do homem e a alma mudará a fisicalidade. As crianças de Mitra e os humanos também serão capazes de fazer isso. Em um futuro próximo testaremos o que vocês chamam de esquizofrênico ou o que chamamos de pessoas bonitas. No gráfico poderemos ver as duas almas compartilhando um corpo. Veremos isso cientificamente ou você chamará isso de problema psicológico? A maneira como a Fundação Cash evoluirá nos próximos meses e anos responderá a muitos mistérios e coisas que nunca entendemos na dimensão da fisicalidade por meio das forças do campo de energia da alma do homem e do Criador. Teremos uma resposta sobre como esses pontos no gráfico funcionam e por que nossa alma está conectada a eles e o que há na outra extremidade. O gráfico dinâmico não é como este na tela aqui. Ele tem um movimento e nós seguimos para onde vai e então vemos as características reais da alma. No futuro, pegaremos um gráfico como o de hoje, e no momento em que sua alma for perfeita em seu comportamento no nascimento, se tornará um ponto de referência para o resto de sua vida. Então, mais tarde, se você ficar doente, poderemos então comparar o gráfico atual com o gráfico do nascimento e ver como as energias mudaram ligeiramente de uma maneira diferente. Seríamos capazes então de mudar isso para que a alma voltasse à sua posição normal? Então a doença desapareceria. Poderíamos chamar isso de blueprint da alma e a cada poucos meses poderíamos passar pelo sistema e atualizar o blueprint. Então nenhum homem mataria, destruiria ou teria ganância pela posse de diferentes fisicalidades. Esse é o futuro da humanidade através da dimensão da criação e do Criador, e não da fisicalidade do homem com tijolos, argamassa, carros, comida e tudo mais. Hoje as pessoas fazem operações para ter um corpo perfeito. Elas querem que suas bochechas, cabelos e tudo mais sejam perfeitos. Nossos futuros filhos serão perfeitos ao nascer. É como os contratos de bem-estar no site da Fundação Cash. 2 vezes por ano você entra no sistema para equilibrar suas energias e seu bem-estar. Não corrigimos sua fisicalidade. Você equilibra as energias de suas almas e suas interações dentro de si mesmo e com seu ambiente as correções são feitas. Com as novas tecnologias, seremos capazes de entender nossos campos de energia em relação ao nosso ambiente e ao universo e como reagimos. E isso trará mudanças. Seremos treinados para observar e entender isso. Então, não precisarei sentar você na minha frente para perguntar se você comeu as uvas. Eu posso colocar o sistema e a alma me dirá se você está mentindo ou não. Os novos sistemas de energia não abrirão o corpo. Em vez disso, eles interagirão com os campos do homem, ele consigo mesmo e com sua própria fisicalidade. Ele interagirá com seu próprio espaço e com seu próprio Criador, e isso trará uma nova dimensão ao homem. Para o homem que se declara santo, poderemos ver se ele é na verdade um ladrão, um assassino e qualquer outra coisa que esteja escondendo. O sistema mostrará isso. Isso é importante para a transmutação, porque quando virmos outro campo, poderemos então dizer se ele é hostil a nós ou o que podemos dar e receber dele de forma direta. Será como um daqueles pontos azuis em nossa frente. O Sr. Cash aqui se refere novamente aos gráficos. Esses pontos são as estradas pelas quais viajaremos com nossa alma. Todas essas almas passam por uma linha e depois se espalham para um círculo maior acima no gráfico. E as outras vão para um círculo menor abaixo. Mais tarde ele explicará qual parte da energia para a cabeça, estômago ou qualquer outro órgão e para onde a energia vai. E qual ponto é a alma da avó ou de quem quer que seja. E qual ponto também mostra para onde iremos no final da vida. Pelo gráfico, ele pode contar quantas pessoas estavam nos grupos e quais estão conectadas ao destino de sua alma. Quando você morre é quando o ponto é o mais brilhante. Você está planejando o destino. Na Fundação Cash somos uma estrutura. Esta parte do gráfico mostra seus testículos, onde está a alma de seus filhos. Essa posição forte é onde está a glândula tireoide e aqui é onde fica o coração. Aqui, onde não há conexão, é onde a fisicalidade cria as doenças por meio da emoção da alma. No futuro, você não precisará de injeções e operações, e até mesmo os danos físicos ao corpo podem ser corrigidos por meio dos campos de energia do corpo. Você alimenta a alma do homem e com isso ela alimenta a fisicalidade e corrige o problema. Esses gráficos são de vocês na última sexta-feira e não são dados inventados. Eles mostram qual desses pontos você precisa pegar para se tornar a energia, de modo que a fisicalidade não precise comer outra alma para existir e criar. Os gráficos mostram claramente como o homem viverá e sobreviverá no espaço e como ele se manifestará por meio da transmutação. Na semana passada, permitimos que as emoções, os sentimentos, a condição física e tudo mais interagissem. E vimos como as pessoas mudaram, que parte mudou, a maneira como mudaram e a maneira como queriam mudar. Muitos falam em seus depoimentos sobre a luz. Por que você vê essas luzes? Por que você vive continuamente nessas luzes? Essas luzes são a interação de sua alma com a alma do universo e trazem esse brilho. Essa luz é como a luz do dia que alimenta você. Essa luz alimenta sua alma. Se você conseguir alcançar isso, você não precisará da dimensão da fisicalidade ou poderá ditar quando a fisicalidade se manifestará em qualquer dimensão. Esses são os primeiros passos para entender a criação e o processo de transferência de energia. Nas próximas semanas e meses, traremos mais conhecimento de forma que qualquer um de vocês possa passar pela transmutação. Mas o problema é que temos que ensinar as almas, e as almas têm que estar lá para aprender. À medida que aprenderem, elas compartilharão. Uma vez que uma se ilumina, ela ilumina as outras, e isso vai se desenvolvendo assim. Quando eu morrer, a filha de Mitra que está entre vocês assumirá o comando. Ela está treinada para levá-los às profundezas do universo e ensinar a vocês as regras do universo. Meu trabalho é levá-los ao universo. É como ir para um novo país. Um avião o leva até lá, mas quando você aterrissa, há pessoas que o ensinam a viver naquele país e quais são as suas tradições e regras. É um número diferente daquele em que você decolou, onde a alma deixou a fisicalidade do homem. E esse é o trabalho da filha de Mitra, e não o meu. Embora eu possa ensinar a vocês, o amor que ela carrega como mulher é o amor de mãe, que é Mitra, e vocês aprenderão. Ela fala pela alma do homem e nunca pela fisicalidade. Este ano de 2025 é o momento da transição. Como dissemos, mudaremos a humanidade. Nós traremos essa mudança. Nenhum líder religioso, nenhum rei, nenhum presidente pode afetar o trabalho que já começou para a elevação da alma do homem neste ano. Aqueles de vocês que entendem a transmutação por meio da energia ainda desfrutarão do transporte por meio da fisicalidade, pois cada um tem um prazer diferente. E quando você for capaz de misturar os dois e estar ciente de ambos ao mesmo tempo, será o momento da maturidade para conhecer a filha de Mitra. Então você estará maduro para se juntar à comunidade universal e não pensará que todo objeto é algo para você comer. E não pensará que tudo é seu inimigo ou que você tem que fazer algo com ele. No universo, cada um de nós mantém a nossa distância, porque ao mantermos distância, respeitamos a vida uns dos outros. A combinação dos campos do universo interagindo com a alma do homem, a alma da fisicalidade com a fisicalidade do homem e por meio da interação com a comunidade universal, criará uma nova dimensão de compreensão para a alma do homem. Então o homem aprenderá como mudar, como ser e como existir em ambas as dimensões. Estamos prontos para dar esse passo e para educar o homem em todo o planeta e não apenas as nações. Nesse processo, tudo está preparado para que o homem traga mudança, aceite a mudança e traga a mudança por meio da compreensão dos campos das energias do universo e não por meio da ganância do homem. Não importa se é conhecimento, riqueza ou o que quer que seja. Espero que vocês tenham entendido o ensinamento de hoje e o que eu trouxe a vocês em termos de conhecimento. Desta vez, foram vocês que criaram esse conhecimento por meio da sessão de voo, e não nós. As linhas amarela e branca são a dimensão de sua fisicalidade, e a linha azul é a dimensão de sua energia, e ambas devem coexistir. Quando você entender isso, você terá passado para o próximo nível de maturidade do homem e do conhecimento da criação. A linha amarela é a interação entre a alma do homem e a alma da fisicalidade e a fisicalidade do homem. A verde é a fisicalidade total, porque foi assumida, e a azul é onde a alma do homem se encontra, sem fisicalidade. Todas as três podem existir e coexistir, e é a decisão dessa emoção do homem que decide qual delas se manifesta. Quando a emoção decide que já teve o suficiente de vida e está pronto para morrer, nós chamamos isso de morte e deixamos a fisicalidade. É porque a emoção está satisfeita por ter amadurecido e completado a jornada. Todos os dias milhões de pessoas morrem por acidente. Mas será que algum deles realmente é um acidente? Ou havia uma razão para aquela alma estar naquela posição para fazer a sua viagem assim? Nossa fisicalidade não pode decidir quando morrerá. É a alma que decide o fim de si mesma. Se ela gosta de morrer em um acidente de carro, então ela cria as condições para estar nessa posição. A alma decide a maneira como quer morrer e a fisicalidade apenas a segue. Há algum acidente no mundo da criação? Ensinei isso anos atrás, que a alma dessa planta cria a si mesma para que você a coma e que por meio de sua devoção em dar a você, ela permite assim que sua alma se eleve ao próximo nível. É a planta que você come que decidiu o caminho que seguirá. A decisão não é sua. É como quando você pega uma colher de arroz de um prato e um grão cai no chão, e o resto você coloca na boca. Será que essa decisão foi sua, ou foi um acidente? Ou esse grão de arroz decidiu fazer isso por conta própria? Porque esse grão de arroz se tornou o alimentador da alma da minhoca ou qualquer outra coisa para a próxima geração existir. Esse grão de arroz queria alimentar outra coisa, então o pássaro veio e o comeu de sua mão. Agora você entende como o homem mudou tudo para pensar que ele está no controle e no comando de sua vida. Ele quer pensar que é o melhor, quando na verdade ele é apenas um ator em um jogo de atrizes do universo. Espero que vocês tenham entendido o ensinamento de hoje, porque se trata de vocês e de mais nada. Isso é sobre seus campos. São vocês, buscadores de conhecimento, que participaram das sessões de sexta-feira passada. Isso não foi feito por nós. Vocês foram os criadores desses gráficos e nós fomos apenas os observadores. Tiramos uma foto da sua alma e do que o campo de energia dela estava fazendo. Um desses pontos no gráfico pertence a você. E é interessante como coletivamente todos vocês tinham o mesmo padrão de alma. Nas sessões de fevereiro, março e abril, ditaremos para onde queremos que a alma vá e depois mostraremos o gráfico. Uma na vontade do homem e a outra na vontade do Criador. Não se trata de controlar a mente, mas de elevar a alma do homem, e a alma decidirá a posição, o tempo e o lugar. Espero ter proporcionado a vocês muita alegria com o ensinamento de hoje, e espero ter ajudado vocês a não terem medo de se sentirem desconfortáveis em novas situações e a saberem do que vocês são capazes e do que vocês podem fazer no futuro. Fim da parte 1 do Índice Rápido do Workshop 574. Nas sessões de fevereiro, março e abril, queremos colocar vocês em contato com a transmutação e com o ciclo de comunicação no momento da transmutação. Definiremos isso para que você possa entender a posição da alma da fisicalidade, da alma do homem e a transmutação de energias. É você quem decidir as compras ou onde quer que sua alma queira ir, e ninguém mais. Você tem que aprender a lidar com os campos de energia da alma do homem e da alma da fisicalidade por meio de seus pensamentos e emoções. A energia da vida dentro de você será controlada por você. E quando as pessoas começarem a entender como viver e controlar as suas vidas, não haverá nenhum Jesus como intermediário, porque sua própria alma estará no comando de você. E esse será o maior problema para os líderes religiosos, pois eles perderão o poder sobre vocês. Como no gráfico, talvez um desses pontos seja a conexão com o Criador. Então será que você precisa de outra pessoa como intermediário para lhe dizer o que fazer? Você estará mais próximo da fonte do que eles jamais poderiam estar. Pergunta para o Sr. Cash. Você pode nos contar mais sobre esse fenômeno que acontece quando estamos dormindo e sentimos que não conseguimos respirar? Eu simplesmente toco o couro cabeludo e volto a respirar. É realmente uma situação de pânico. Algo assim acontece durante a transmutação? Ou como quando um bebê nasce e não consegue respirar e o médico dá um tapa na bunda dele para estimular a respiração novamente? Sr. Cash responde. No mundo da medicina, eles chamam isso de insônia. Há talvez de 10 a 20 motivos diferentes para não respirar. Durante o sono, uma metade do corpo está inativa e fazendo reparos, mas a outra metade do cérebro está ativa e ajuda a trazê-lo de volta. É como quando você está dormindo e de repente a porta bate e você acorda. Você precisa de um pouco de tempo para descobrir onde você está. Na verdade, esse barulho alto é como quando você toca o couro cabeludo. Há diferentes motivos para parar de respirar. Alguns dizem que a úvula pendurada no fundo da garganta bloqueia a traqueia, ou se você tiver muita gordura no pescoço, o tecido muscular a bloqueia, ou o céu da boca se solta, como quando você ronca, mas bloqueia a traqueia. Há diferentes razões psicológicas ou físicas para que nosso ciclo respiratório passe por uma armadilha emocional quando fica preso no sistema e não consegue passar para a próxima fase. É por isso que temos duas metades do cérebro, onde uma metade está no comando e pode acordar a outra metade e trazê-la de volta para respirar. O toque, ou o pânico, é a reação física e é muito comum. especialmente em pessoas que estão acima do peso ou extremamente cansadas. Há um nome para quando você pula do sono. Muitas pessoas com insônia têm esse problema. Elas acordam em pânico e não conseguem voltar a dormir porque têm medo de que isso aconteça novamente e se tornam assim insônias. É um medo da morte, elas ficam acordadas o tempo todo e então isso se repete. Isso geralmente ocorre com o envelhecimento. O corpo esquece que tem uma parte física e que precisa funcionar. Dar um tapa no bebê para que ele respire quando nasce é um fenômeno diferente. Isso é uma conversão de um mundo líquido para o mundo do ar ou gás. É para mudar a emoção. Pergunta para o Sr. Cash. Para liberar os campos de plasma, precisamos criar um ambiente enfraquecido dentro do reator? Como podemos fazer isso? Sr. Cash responde. Há várias maneiras de criar outros campos no sistema e isso pode ser feito remotamente de fora. Vemos isso nas galáxias e em seu posicionamento. Isso é muito técnico e é preciso saber o que se está fazendo. É preciso criar uma obstrução física no campo. É preciso ter pleno conhecimento da criação de buracos negros e da absorção do campo magnético. Você não pode se enfraquecer a menos que crie uma condição que possa absorver, de modo que o novo ambiente dê a você. Fazemos isso em nossos sistemas, onde absorvemos energia. Tesla entendeu isso plenamente. Séculos atrás, aqueles que construíram as igrejas da Europa entenderam isso, mas depois o Vaticano deliberadamente optou por esquecer essa arte. As mesquitas não têm isso, isso é um conhecimento ocidental. Mas não veio do cristianismo, veio de uma compreensão mais antiga da criação e da absorção de energia e de como reduzir a energia para que ela crie uma condição de absorção. Você não pode pegar para enfraquecer, você tem que criar uma condição para ser dado. E nessa fraqueza cria-se assim uma turbulência. Se você entender o trabalho dos furacões e como o centro ou olho do furacão funciona, trata-se de mudar os campos magnéticos, porque no final de cada olho de um furacão há um campo. Dizemos que o raio atinge o solo, mas na verdade energias de campo inferiores são criadas no furacão e ele puxa a energia do solo. Trata-se de entender a ciência disso. O relâmpago e o trovão são criados a partir da terra e fluem para a nuvem. E não da nuvem para baixo. Isso é feito por meio das mudanças nos campos magnéticos por meio de outras interações. De certa forma, a Terra cria uma armadilha e envia uma semente, e então o raio é o que vem para cair na armadilha. Isso ocorre porque a Terra tem um campo magnético dinâmico, e em uma determinada posição e condição isso leva à criação maciça de interações de campos dinâmicos inferiores e superiores. É muito fácil quando você entende como a energia funciona. Criamos essa condição dentro de nós e podemos fazer isso também dentro do sistema. Mas temos que entender as propriedades e a interação dos campos. A combinação de materiais, campos, ganhos, pode nos dar essa mesma posição. A regra é que você não pode pegar. Você precisa criar uma condição para receber e então o sistema funciona. Em uma chaleira de água fervente, você vê essas bolhas. Você tem que criar essas bolhas pelos campos magnéticos e não pelo calor. Então você conseguirá criar essa condição. Você precisa entender como essas bolhas são criadas por meio da interação dos campos. Isso não pode ser forçado nos campos. Pergunta para o Sr. Cash. Eu estava deitado sobre uma estrutura piramidal com uma grave na sala e eu levitei. Sr. Cash responde. É bem possível. Depende de como você faz sua pirâmide e de sua compreensão disso, ou por acidente você pode chegar a esse ponto. Fizemos isso com o John algumas vezes, mas você precisa entender como fazer isso. Pergunta ao Sr. Cash. A bola de raios cósmicos serve especificamente para a transmutação ou tem muitas utilidades? E uma pessoa pode usá-la para equilibrar outras pessoas ou deve ser usada apenas por uma pessoa? Sr. Cash responde. Aconselhamos usá-la somente para uma pessoa. Você pode usá-la em combinação com duas bolas e isso terá enormes aplicações e implicações. Depende de como você usa suas interações de campo e de como e onde você a posiciona. É como quando seguramos um ímã nas mãos. Precisamos ter outro metal para sentir seus campos. Caso contrário, não sentiremos nada. Essas bolas de raios cósmicos são ímãs plasmáticos e estão conectadas, especialmente quando você coloca duas delas juntas. Para algumas pessoas, colocamos uma bola de raios cósmicos em cada lado dos fones de ouvido ou nas unidades de mão. Como mostrei com os gráficos, você está conectado a tudo. Até mesmo os telefones celulares estão conectados a um centro e ao redor do mundo. Podemos mostrar isso fisicamente, graficamente, dimensionalmente, com a energia que quando você tem essas bolas em suas mãos, você está conectado a tudo. você verá que sua aura e a dimensão dos campos mudam. É de uma forma muito sutil. Se você receber uma grande quantidade de energia, você terá que liberar as energias também. Essas energias são sintonizadas de forma a se ajustarem às emoções do homem. Se vocês não estiverem na mesma largura de banda, tente trocar as bolas de uma mão para outra, ou deixe as bolas em dois lugares diferentes e depois pegue-as novamente. Você pode fazer isso quando não conseguir combinar os campos delas, pois eles são muito, muito ou pouco, em relação ao que você precisa que eles sejam. Quando você combina os campos, a mágica acontece. Há muitos usos para as bolas de raios cósmicos. A alma decide como quer morrer, se em um acidente de carro, em um bombardeio ou na cama. Aqui uma buscadora de conhecimento perguntou qual era o propósito disso. O Sr. Cash respondeu, as almas têm o seu propósito e a decisão é delas. Como mostramos nos gráficos, elas têm uma conexão e há um padrão para completar o seu ciclo. Aqui a buscadora de conhecimento pergunta, tem algo a ver com o Criador isso? O Sr. Cash responde, não, tem a ver com o equilíbrio dos campos da criação. De certa forma, a posição de nossa alma não é fixa no momento do nascimento. É um amálgama de como interagimos com outras coisas para atingir o ponto de maturidade. Mas por quê? Tem um ponto de vista muito cínico, mas há uma verdade nisso. A humanidade criou e cometeu tantos crimes, especialmente no passado recente, que leva mais tempo para encher o seu copo e, portanto, o homem precisa viver mais tempo por isso. Eles nos dizem que a expectativa de vida está aumentando por causa de blá e blá ou qualquer outra coisa. Mas eu não vejo as coisas dessa forma. Eu olho para o nível de energia. Fazemos tantas coisas erradas que equilibrar energia para estarmos prontos para deixar a Terra leva mais tempo. Isso não significa que quando alguém morre quando criança, ele é puro ou algo assim. Não é assim. Uma das razões pelas quais o homem está prolongando a sua vida é porque ele não economizou energia suficiente para a elevação de sua alma. Quando mentimos, roubamos e cometemos crimes, estamos na verdade esvaziando o nosso próprio copo e temos que enchê-lo novamente. Talvez o enchamos durante o tempo em que estamos ociosos, e é por isso que ficamos velhos ou passamos 30 anos acamados para não fazer mal aos outros. A alma precisa reunir energia suficiente para poder sair daqui. Isso não está longe da verdade, se você entender como o sistema funciona. Pergunta para o Sr. Cash, o que deu errado para que olhemos apenas para a parte da fisicalidade da vida e não para as coisas positivas da alma? Sr. Cash responde, nada deu errado, nós apenas olhamos para a ponta errada do graveto. É a nossa expectativa e desejo. Aqui o Sr. Cash aproveitou a oportunidade para dizer que algo terrível aconteceu com a Fundação Cash nas últimas 24 horas. Foi algo que eles nem imaginavam ser possível. Você terá que decidir por si mesmo do que ele está falando. Ele disse que há 10 anos teria sido um desastre, mas hoje a Fundação Cash cresceu o suficiente para poder lidar com isso. E ele até vê isso como uma bênção, na verdade, Sr. Cash. Não acho que seja uma crise atual com a qual tenhamos que nos preocupar. Mas a dica é que talvez tenham descoberto alguém dentro da Fundação Cash que planejou a prisão do Sr. Cash em Toronto, no Canadá, em 2010. Podemos ter certeza de que a ex-esposa estava envolvida, mas talvez houvesse outros. Ele obviamente não quer que saibamos mais nada sobre isso. O ponto principal é que o que parece um desastre do lado de fora pode realmente ser algo que nos faz progredir na vida da alma. Pergunta para o Sr. Cash. No workshop 442, você falou sobre os isótopos angulares e a radiação. Estávamos pensando na correlação entre a radiação produzida em nosso corpo e os ângulos associados aos linfonodos e às glândulas. Em outro ensinamento, você mencionou que nossa tangibilidade existe devido à glândula timo em nosso peito e aos linfonodos. Minha pergunta é, como podemos conectar os conceitos de ângulos, linfonodos, radiação e carbono 13 na camada média da pele? Especificamente, como podemos controlar a tangibilidade do nosso corpo usando esse conhecimento? Sr. Cash responde, observe todas as voltas e reviravoltas e formas que formam a estrutura do cérebro e então observe os linfonodos, o tálamo e o timo. Eles são como cordas ali, parecem pedaços de salsicha amarrados e embalados em um lugar. Esse tipo de estrutura de empacotamento, como campos, é um plasma dinâmico que cria certas interações que criam certas condições para determinados campos. Um desses certos campos é o espectro do carbono 13 de campo de força do plasma. E quando falamos de carbono 13, não se trata de um estado de matéria, mas de uma energia de nível de campo, e é um plasma dinâmico. Sua linfa cria uma força de campo que corresponde a esse carbono 13. É só isso que faz. Quando é tocado nesse sistema, então depende de qual deles é mais forte, mais fraco e recebe energia. O timo e o tálamo são como salas de corte, especialmente com a radiação. Eles são afiados e cortam como um laser os campos do plasma de um material que deve ser convertido em medula óssea, glóbulos brancos e na própria linfa. É como ter um monte de massa e cortá-la em determinados tamanhos e formas. Mas todos têm aproximadamente o mesmo formato. A estrutura da linfa decidirá se a massa será um croissant, um pão ou qualquer outra coisa. A estrutura do tálamo e do timo está diretamente conectada em termos de campo ao sistema de corte. Dependendo do que você precisa para as emoções ou para a parte física do corpo, eles cortarão a massa no tamanho certo. Esse tamanho tem uma ligação específica com determinada linfa e quando recebe essa linfa, a linfa decide se vai ser uma célula para a ponta do dedo, para a pele do ombro ou para qualquer outro lugar. A linfa pode modificá-la e isso é feito nos linfonodos embaixo do braço. A linfa também precisa decidir, dependendo do tipo de material que chega até ela, como fará as alterações necessárias. É por isso que temos o fluxo linfático, a drenagem e tudo mais. Uma parte corta e a outra aloca. Essas são as características da radiação e do posicionamento. É preciso muita compreensão para poder manipular isso da maneira correta. Pergunta para o Sr. Cash. Na última aula e na anterior, você ensinou como podemos distinguir o tipo de radiação que estamos recebendo pelo intervalo de distância entre os nêutrons. Naquela época, estávamos trabalhando com os GANs e pudemos ver a diferença na criação dos aminoácidos. Isso pode nos dar alguma pista sobre como distinguir o tipo de radiação que temos? Sr. Cash responde. Parcialmente sim, talvez 30% disso. Há outros fatores envolvidos nisso. O universo está repleto de radiação. Para manifestar a radiação fisicamente, é preciso ter a inércia dessa posição e como ela interage com o seu ambiente, que é o aminoácido. O aminoácido na superfície do GANs é ditado pela inércia do líquido em seu interior, e nem todos os líquidos dentro dos GANs são iguais. Portanto, você produz aminoácidos diferentes. Parte da criação da inércia do líquido que você cria quando faz GANs não é a mesma no início em comparação com o que você tem no final do processo. Eles têm inércia diferente, devido a muitos fatores. O Sr. Cash aqui mostra uma foto de alguns aminoácidos com uma cor azul que ele criou. Ele disse que nunca vimos essa cor de aminoácido antes. Essa cor veio da inércia dentro dele. É o aminoácido nitrogênio esse. Elementos pequenos. É por isso que nosso planeta é azul. Temos 65% de nitrogênio na atmosfera superior. Por que nossas nuvens têm cores diferentes? Por que temos arco-íris? É por causa da inércia. Você nunca viu essa construção de GANs de nitrogênio. É muito difícil de fazer. Essa é a estrutura típica do aminoácido de nitrogênio. Aqui o buscador de conhecimento diz, Sr. Cash, eu tenho a mesma cor com uma liga. Sr. Cash responde, o que você criou com a liga? Nitrogênio? Entenda a forma dela. Um dia os cientistas romperão a camada disso e verão cores diferentes. É como nuvens diferentes em níveis diferentes na superfície da água. É como quando você voa através das nuvens. Se você penetrar nisso, você terá muito conhecimento sobre como produzir materiais, convertê-los e tudo mais. Como isso está na condição de plasma, não está na condição de estado de matéria, embora o vejamos na condição de matéria. É como vemos a fisicalidade do homem que está no estado de GANs. Da próxima vez que você voar pelas nuvens, tente observar como os campos magnéticos estão estruturados e interagem com os campos magnéticos da Terra. Na condição plasmática, lhe dá essa altitude, esse comportamento e essa estrutura. Assim é possível entender como os furacões e tufões funcionam, como eles seguem um determinado caminho por causa dos campos magnéticos da Terra e da posição em relação aos campos absorvidos do Sol e da Lua. Eles criam um fluxo que vem de determinadas maneiras através dos campos. Os tufões não vêm do clima deste planeta. Eles vêm da interação dos campos do Sol e da Terra. O tufão está entre seus campos. É porque ele está no estado líquido. O oxigênio é o campo magnético, o ímã da coisa, e então ele interage como parte das gotículas de água ou o que quer que seja. Por meio dessas duas estruturas você obtém os furacões e tudo mais. Se você alterar a estrutura dos campos no hemisfério sul em um determinado ponto, nunca haverá furacões. Se você puder colocar três naves em uma condição específica que altere os campos magnéticos, nunca haverá furacões. Em 2023, criamos isso no norte da China. Os militares chineses tiraram as fotos. É muito fácil manipular a atmosfera por meio do campo plasmático e você não precisa de muito para isso. Eu dei a alguns buscadores de conhecimento a oportunidade de desenvolver isso, mas eles se perderam no processo e não conseguiram criar isso. Você precisa criar um ponto minúsculo. Na semente de qualquer átomo, há um buraco negro. Sempre há um lá. Ele é tão pequeno, mas mantém um átomo funcionando por centenas de anos. O mesmo acontece com a estrutura de criação de buracos negros e de afetar o nível de oxigênio do ambiente. Mas é preciso saber o que você está fazendo. Fizemos isso 3 vezes já. Na última vez, fizemos isso de uma maneira específica e causamos um caos em Pequim. Você pode consultar os boletins meteorológicos de Pequim 2023. Houve muita destruição apenas dentro da cidade. Eles me disseram para desligar a máquina e então parou. Criamos um buraco negro no centro. Fizemos a mesma coisa algumas semanas antes no norte da China e 2 meses antes no norte de Pequim. Os 3 incidentes não poderiam ser coincidentes e nós planejamos todos eles. Interferimos no campo magnético dos ímãs da condição de plasma gasoso que é o oxigênio. E há uma maneira específica de fazer isso. Pergunta para o Sr. Cash. Aqui uma buscadora de conhecimento fala sobre sua experiência de sentir que não pertencia a seus pais. Existe uma explicação para esses sentimentos? Sr. Cash responde. Acho que muitos de nós temos esses sentimentos e pensamentos sobre não pertencer aos nossos pais. Às vezes as pessoas descobrem que os pais não são seus pais verdadeiros. Hoje em dia é possível verificar o DNA. E se ambos os pais tiverem sangue tipo O, eles só darão tipo O aos filhos. Portanto, se seu sangue não for do tipo O, pode ser que eles não sejam seus pais. Pergunta para o Sr. Cash. Vários de nossos órgãos foram criados e desenvolvidos após a transmutação da alma dos primeiros ancestrais humanos para a Terra. A transmutação desses órgãos, que não fazem parte da matriz humana original, seria mais difícil por causa de sua natureza totalmente terrestre? Em caso afirmativo, você poderia transmutar sem eles para facilitar o processo? A não utilização desses órgãos, considerando que o buscador de conhecimento aprende a captar os outros 20% de energia do ambiente cósmico, poderia atrofiar seu funcionamento? Então a não utilização desses órgãos poderia atrofiar o seu funcionamento? Como ativar e readaptar esses órgãos para serem usados novamente? Sr. Cash responde. Não há como usar esses órgãos porque evoluímos além da necessidade deles. Temos 3 ou 4 desses tipos de órgãos em nós, como as amígdalas, o apêndice e alguns outros. E tenho certeza de que nosso corpo está produzindo novos órgãos para a próxima etapa evolutiva. Não há nada que você possa fazer porque eles são parte de nós, na verdade. Temos que considerar o corpo como um todo. Mesmo que não sejam necessários, eles ainda têm alguma funcionalidade. Eles estão fazendo algo porque eles obtêm energia ainda. Eles ainda fazem coisas. Quando nos dizem que esses órgãos não têm nenhuma função, temos que aceitar isso com um certo ceticismo. O que costumavam chamar de DNA lixo, estão descobrindo que agora tem uma finalidade. Alguém inventou esses termos e eles se tornaram populares, mas depois vimos que não há verdade nisso. É apenas uma falta de conhecimento. A ignorância cria essas coisas e depois outras pessoas as seguem. Aqui ele continua o Sr. Cash falando sobre pessoas que acreditam em uma terra plana. Essas pessoas ganharam um caso no tribunal contra as pessoas que dizem que a Terra é esférica. A Terra é de fato plana ou redonda? Nós vemos um Sol plano? Eles têm um argumento muito bom que conseguiu fazer com que os juízes ficassem do lado deles. Eles disseram que o homem nunca esteve no espaço e que os americanos mentiram sobre o pouso na Lua. Quando o foguete vai mais alto do que podemos ver, ele cai no oceano e ninguém o vê. Eles dizem que o homem nunca esteve acima da atmosfera. Mas o que dizer então dos chineses e de suas naves não tripuladas para a Lua? E os indianos, israelenses e outros que dizem ter ido à Lua com foguetes não tripulados? É muito interessante como essas hipocrisias vêm com coisas diferentes porque não tem uma resposta para algo. Na Fundação Cash tentamos ser corretos no que ensinamos. Sabemos que a Terra não é circular, embora mostremos como um círculo. Na verdade, ela tem um pouco de protuberância no meio por causa da pressão do plasma. A Terra tem a forma de um plasma, mas é tridimensional. É muito parecido com a galáxia. Nossa galáxia não é esférica, é como a gema de um ovo. O mesmo acontece com o nosso planeta. É por isso que ele tem um diâmetro maior no centro. Apenas considere essas coisas com um certo ceticismo. O Sr. Cash aqui nunca deu uma resposta definitiva sobre a Terra ser plana. Pergunta para o Sr. Cash. O primeiro homem negro que entrou no sistema de Lynch fez uma pergunta ao Sr. Cash. Ele teve a oportunidade de transmutar e nessa experiência ele pôde ficar em contato consigo mesmo. E ele pergunta, essa consciência não parecia ter uma energia emocional. Você poderia nos dar uma ideia? Falamos muito sobre o mundo da criação, mas o que está acontecendo no mundo do não manifestado ou do não criado? O Sr. Cash responde, tudo é criado porque tudo está dentro do plasma que o criou. É apenas uma questão de onde ele se manifesta. Tudo o que leva a uma criação e manifestação já está na massa. Não está vindo de outro lugar. É apenas como se manifestará em uma determinada posição. Em termos de conhecido e desconhecido, o desconhecido está lá, mas não entendemos o conhecimento disso. O que quer que esteja fora ou dentro está posicionado respectivamente. Porque o que quer que venha a ser, ou se manifeste hoje, ou em 1 milhão de anos, todos os campos para criá-lo já estão aqui. É como eles interagem no futuro uns com os outros que criará essa posição. E nesse processo ele poderia ganhar inteligência ou, de certa forma, há uma vida inteligente ao nosso redor. Não estamos sozinhos. Há uma estrutura muito maior de inteligência ao nosso redor que passa por nós como parte da criação do sistema solar e do universo. Portanto, conhecido ou desconhecido depende de nós. Não há nada lá fora que não conheçamos. Mas como não o vemos, não estamos cientes dele, então podemos chamá-lo de desconhecido, mas na verdade ele é conhecido. No quadro maior da criação, tudo já está na panela. Pergunta para o Sr. Cash, isso também é energia ou outra coisa? O Sr. Cash responde, tudo. Depende do estágio e do estado em que você se encontra. Não há nada oculto. É só que não vemos isso de acordo com nossa própria compreensão, inteligência e visão. A vida é muito interessante. É como quando um homem idoso e um jovem estão juntos em um parque e você pede a eles que vejam o pássaro no arbusto. A visão do idoso diminuiu com o passar dos anos e ele não consegue enxergar muito bem. E o jovem lhe diz, você está vendo o pássaro no arbusto? Mas o idoso não consegue vê-lo. Depende da força da visão o fato dele conseguir enxergar ou não. O mesmo acontece com a capacidade do homem de entender o conhecimento do Criador, mas em vez da visão física, depende da nossa capacidade de compreensão. Como no caso do pássaro, ambos estão olhando para a mesma coisa, mas um consegue ver e o outro não. Nós nos entupimos com mais e mais problemas, e nossa visão e nossa compreensão ficam cada vez piores e nos tornamos mais preconceituosos em relação às coisas. Pergunta para o Sr. Cash. Existe um atalho para transmutar para pessoas preguiçosas? Você disse uma vez que os seres humanos são os únicos que têm conexão direta com Deus. Sr. Cash pergunta, quem disse isso? O buscador de conhecimento diz, você disse isso. Sr. Cash diz, sim. O buscador de conhecimento então diz, somos os únicos que têm essa capacidade de nos conectarmos diretamente com Deus. Sr. Cash responde, sim, mas não somos a única raça na criação. Aqui o buscador de conhecimento pergunta, há muitas maneiras diferentes, culturais, religiosas ou outras, de se conectar com a alma do Criador, que é o campo mais baixo. Se nós nos tornarmos o campo mais baixo e mais humilde, então estamos em transmutação nesse momento? Sr. Cash responde, sim, estamos. Mas é preciso deixar bem claro que estamos em transmutação o tempo todo. Nossa alma nunca dorme. Dormir é um padrão da fisicalidade do homem. Nossa alma está sempre em movimento, e na energia desse movimento chamamos isso de transmutação. Ela está sempre em movimento, mesmo quando estamos acordados ou dormindo, mesmo quando acabamos de nascer e quando morremos. É sempre a alma do homem. Ela está ciente e conectada em todas as dimensões, em algum lugar, de alguma forma, todo o caminho de volta à origem. Como tudo mais. Mas estar ciente de sua existência, estar ciente de. Na comunidade universal, eles não têm essa pergunta sobre a criação e o Criador, ou o que chamamos de Deus. Eles não entendem isso e isso não existe no vocabulário do universo. O homem em breve entenderá isso, porque a comunidade universal já se considera parte da mesma estrutura. É o homem que inventou essa coisa sobre o Criador e Deus. Isso ocorre por meio das fraquezas de sua natureza, seu DNA e tudo mais. Em nenhum lugar do universo há uma crença em Deus, porque eles já entendem que todos nós fazemos parte dele. Estamos nele, somos a estrutura dele. Tudo isso surgiu quando o homem começou a fazer e a acreditar em estátuas. Aqui o Sr. Cash continua e diz sobre como todo mundo diz amém, mas não sabe que isso se origina na verdade de uma estátua. Se você pesquisar, há uma estátua de um deus egípcio chamado Amenhá, ou Amon-Ra, que é representado com uma cabeça de carneiro. Dizem que ele é o deus da criação do sol e do ar. É muito interessante, o Sr. Cash continua dizendo que Amen era a maior estátua e que sempre no final de alguma coisa as pessoas dizem seu nome. É muito engraçado porque se você perguntar a alguém por que ele diz Amen, ele não saberá lhe dizer ou vai repetir o que o clero lhe disse para dizer. Os seres humanos não conseguem abandonar a adoração de estátuas e encontrar o Deus dentro de si mesmos. Ele disse que de alguma forma o Amen entrou no mundo religioso e ainda confirmamos que ele é o último e o mais forte. Na verdade, ao dizer isso, estamos adorando uma estátua, um Deus criado pelo homem. Essa crença tem acompanhado o homem por milênios, e atualmente mudamos esses nomes de Amen para Elvis Presley, John Lennon e todos os outros. Esses são os deuses de curto prazo e tudo mais que eles fazem com isso. As estátuas antigas são para os deuses antigos que foram transferidos da estátua para uma realidade na mente do homem e mantiveram seus nomes assim. Se você observar os nomes usados em todas as crenças religiosas, todos eles podem ser atribuídos a uma estátua, porque o homem se sente fraco e precisa acreditar em algo fora de si mesmo. Esse tipo de coisa não existe no universo, porque eles entendem a realidade. Aqui a buscadora de conhecimento disse que isso depende da intenção, e o Sr. Cash respondeu que tudo depende de quem ganha mais dinheiro com isso. Deus é sem nome, é cego, Deus não tem nome, é apenas compreender a beleza dele. De onde veio a palavra Deus? Foi outra estátua? A buscadora de conhecimento aqui diz, é para isso que você está aqui, para nos dizer um novo caminho. O Sr. Cash responde, é para o homem descobrir. A buscadora de conhecimento então diz, para você nos ensinar. O Sr. Cash diz, todos esses livros sagrados foram escritos pelo próprio homem para influenciar os outros de modo que ele pudesse conseguir o que queria. Eles colocaram os nomes das religiões nos livros e os que entenderam esconderam conhecimento no misticismo. Aqui a buscadora de conhecimento diz que quando reza sente a presença. O Sr. Cash respondeu que é porque está sempre presente. Temos que entender a realidade. Se você tem uma dimensão física, então você também tem uma dimensão energética, o que chamamos de alma. O lado da alma nunca muda, quase nunca muda. É um amálgama de campos. Como se você quebrasse um ímã em pedaços, cada pedaço continua tendo o mesmo campo. Essa parte não se quebrou quando você quebrou o ímã. Temos que viver uma vida, mas entender as duas existências da alma e da fisicalidade. Quando entendemos isso, alcançamos a maturidade. Essa é a parte mais difícil. Para um homem que é dono de uma empresa de ônibus e usa uniforme no trabalho, é o mesmo homem quando usa suas roupas de casa ou seu uniforme de ônibus. Nada mudou. Somos nós que vemos o pai ou o chefe ou o dono da empresa. É o nosso ponto de observação como observador do tempo, do lugar e da posição. Mas o homem continua sendo o homem. Aqui nessa parte do workshop, um membro do Conselho Universal convidou todos para a intenção diária deles às 9 horas da noite no horário europeu. É para alcançar a paz e unificar todas as almas. Mesmo que você não possa comparecer, fique atento e acrescente sua intenção nesse horário. O Sr. Cash diz, é lindo o que você fez. Acho que a guerra das religiões acabou. Este ano de 2025 será a primeira vez que a humanidade terá a chance de iniciar um planeta pacífico. É a primeira vez que as guerras religiosas chegarão ao fim. Vimos as guerras nacionalistas chegando ao fim. Trump criou essa condição e olhar de dentro dela é o próximo passo em toda a estrutura. Em seu discurso de posse, ele afirmou que não temos inimigos. A próxima parte é que não apenas paramos de fabricar armas, mas temos que começar a fabricar ferramentas de paz com a nova tecnologia e então veremos essa mudança. Porque os cientistas de armas agora precisam se manter ocupados com o desenvolvimento do espaço. O terreno para isso está aqui, está pronto. Os dois maiores conflitos religiosos são entre o Vaticano e a Igreja da Rússia, e entre o mundo islâmico e o mundo judeu. Os crimes de guerra de Netanyahu chegarão a tal ponto que a humanidade estará pronta para aceitar uma nova tecnologia e com ela virá a mudança. Como eles estarão tão ocupados com a tecnologia, não haverá tempo para guerras. Isso não acontecerá da noite para o dia, e há muito trabalho a ser feito. Quando você dá de sua alma para elevar os líderes mundiais para que eles se conscientizem de que as ferramentas da paz servirão melhor à humanidade do que as ferramentas de guerra, então ore especificamente para que nossos líderes religiosos abram os olhos e deixem de lado suas bandeiras de separação em nome do Criador. Quando o Conselho Universal pede que nos reunamos diariamente para a intenção de paz, Isso significa que algo está para acontecer e que essas orações são necessárias. É a mesma maneira como pusemos fim às guerras nacionalistas. Agora as guerras religiosas chegarão ao fim. Isso precisa de nosso apoio para iluminar nossos líderes com um novo conhecimento e para que eles deixem o conhecimento antigo para trás. Agora é a oportunidade de desenvolver tecnologias que tornem obsoleta a tecnologia de armas mais avançada da atualidade. Recentemente, a Fundação Cash fez um teste de passagem de um campo de plasma através de um microchip em uma determinada força e de uma determinada maneira, e o chip permanece intacto, mas ele não faz mais a sua função normal. Então, como todas as tecnologias de armas mais recentes têm microchip, ela se torna agora inoperante. E se os governos decidirem montar esses sistemas em satélites, então, por meio das emoções e informações, as armas não funcionarão. Então teremos alcançado a nossa paz e estamos vendo esse processo. Demonstramos isso pela primeira vez na semana passada e isso me trouxe muita alegria. Esta é a prova do conceito. Quando retiramos o microchip, não havia sinal de queimadura nele. Até mesmo a sua inteligência artificial, a IA, que é acionada por microchips, se tornará inútil. Nossos líderes nos próximos meses mudarão e darão um fim à guerra das religiões. Essa guerra vem ocorrendo nos últimos 20 anos graças a Netanyahu, que é a principal pessoa que a promove. As pessoas costumavam viver lá por séculos em paz. Quando não houver Netanyahu para promover a guerra, então não haverá nenhum ayatolá para defender os outros. Com o movimento de paz, todas essas pessoas perderão sua importância e se tornarão apenas um nome. É a mesma coisa com a Ucrânia e a Rússia. Elas se tornarão apenas um nome e desaparecerão. Porque a crença da guerra muda. E esse é o momento mais bonito de se trazer isso. O motivo pelo qual nos atrasamos para o workshop de hoje foi parte desse trabalho. Temos que nos reunir com governos e embaixadores para iluminar eles sobre o que precisamos fazer. Muitos buscadores de conhecimento estão trabalhando dia e noite em segundo plano. Agora é hora de entregar tecnologias que eles possam ver funcionando. Hoje testamos o sistema Oasis e ele fornece energia, gás e água. É uma bela conquista e nós conseguimos. O sistema Oasis está agora nas mãos do homem. Temos que ser sábios na forma como divulgamos para que ele traga mudança. A mudança não precisa ser feita mudando o governo em Teherã, Washington ou qualquer outro lugar. Ela virá ao colocarmos a tecnologia nas mãos dos africanos e das nações do terceiro mundo. Eles verão os benefícios e pegarão. Então aqueles que pensam que estão no poder não terão poder. Porque não há necessidade do poder deles. A condição não virá indo aos fortes. Ela virá se formos até os fracos e os fizermos entender a beleza que eles têm e então passaremos para a próxima etapa. Ir para as nações do terceiro mundo, para as pessoas pobres da Amazônia no Brasil, por exemplo. O Sr. Cash escondeu algo no sistema Oasis que, quando usado, criará a condição para que o homem eleve suas almas e seja capaz de se tornar o homem do universo, transmutar e transformar. Esse Oasis não é mais para a fisicalidade do homem. Ele é universal, está em nossas mãos e não temos medo de falar sobre ele ou de fazê-lo. Nos últimos meses, nossa equipe amadureceu para o conhecimento disso. Não se trata apenas de energia, gás e água. A estrutura é fornecer energia e campos que levam o homem através da dimensão da alma e da fisicalidade. Um dia explicarei o propósito disso, que não é criar gás para queimar, mas criar os campos dos plasmas que permitem que o homem percorra a extensão do universo. Isso foi alcançado no início desta tarde, e isso trará paz e precisamos elevar a alma da Terra e os líderes mundiais. O Conselho Universal se conecta com a alma de nós. Entendam que chegou a hora. Porque o Conselho Universal fez esse chamado para nós e agora vamos atendê-lo. Espero que vejamos o belo momento de paz e mudança, independentemente dos líderes religiosos mundiais, líderes governamentais e outros. O homem nunca teve uma oportunidade como a que tem este ano para estabelecer a paz em todo o planeta. Mas teremos que ver. Pergunta para o Sr. Cash. Quando faremos o upload de todas as suas transcrições para uma IA, uma inteligência artificial, para que possamos fazer perguntas a ela sempre que quisermos. Estamos prontos para fazer isso com sua permissão. O Sr. Cash responde, sim, mas você acha que essa inteligência artificial, essa IA, tem a essência do conhecimento que lhe dará a resposta certa? Eu ouvi uma das respostas dessas IAs, e ela cometeu o erro grave de falar sobre níquel em vez de cobre. Eu tentei explicar isso a vocês antes, que essa IA não tem uma alma para responder corretamente sobre o conhecimento do plasma. Se você a ouvir e ela lhe der a resposta errada, isso criará problemas maiores e mais confusão. Então o Sr. Cash cede e diz, mas se você está feliz em ouvir contos de fadas, então você é bem-vindo. O buscador de conhecimento aqui parece achar que às vezes a IA dá uma ótima resposta sobre a tecnologia, e ele está contradizendo aqui o que o Sr. Cash está tentando explicar, que era o fato de que, como a IA não tem uma alma, ela depende dos programadores de computador e as respostas são aleatórias. Quando se tem uma alma, então as respostas virão do conhecimento da criação. Fim do índice rápido do Workshop 574.